Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e eu já subi tanta parede nessa vida. Puta que pariu, velho. Aqui é a Kelly e não tem tomates da Grécia Antiga. Eu só lembro do Febrini jogando o jogo do Assassin's Creed e reclamando dos tomates. Eu não tenho tomate aqui no, na Grécia Antiga. Eu estudei pra fazer o Paráxis e não tinha. Revoltado. Caralho, maluco. É verdade, hein? Dá uma boa. Too much. Too much. Aqui é o Vinícius Hidalgo e as melhores missões do Assassin's Creed eram aquelas que você tinha que correr atrás de alguém e você nunca conseguia se segurar na parede no tempo certo. E aí você perdia umas 10 vezes até conseguir fazer. Mano, era um saco isso, velho. O cara fazia um parkour louco, aí você ia pular na parede, você errava e caía. E você, mano, eu tô com algum tipo de paralisia na minha mão, não é possível. Eu fiz isso milhares de vezes, tá ligado? Aí agora, quando é pra valer, eu perco, tá ligado? Eu erro. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para bater um papo sobre Assassin's Creed. Vamos falar dessa série gigantesca aí. O Wilde arrumou esse desafio pra gente, né, cara? E vamos tentar... Tranquilo, pô. Falar disso tudo aí em uma hora, desde o primeiro Assassin's Creed lá, o meu primeiro jogo da série de Play 3, aí, quando eu comprei o videogame já veio Assassin's Creed, até o último, o último Assassin's Creed agora, que é o Odyssey. Que eu também tenho. Então, tipo, joguei o primeiro e o último. Sacanagem. Vamos começar falando do primeiro Assassin's Creed aqui, que é o Assassin's Creed do Altair. E a gente vai conduzir o papo aqui da seguinte maneira. A gente vai falar da história do jogo, vai falar da jogabilidade, o que a gente gostou, o que não gostou, das nossas experiências... E vai falar do que tem fora do Animus também, né? Do Desmond, daquelas porra toda lá. O que que tá acontecendo aí? Porque muita gente esquece que tudo o que acontece dentro do Assassin's Creed ali é virtual, né? Tá sendo vivido por alguém que tá fora do bagulho, ligado numa máquina no maior estilo Matrix aí. Pois é. Dizem que, tipo, a verdadeira história do jogo é a história fora do Animus, tá vendo? Que no fim das contas, você lá sendo como um assassino e tudo mais, aquilo é só brincadeira, mas a verdadeira história é com Desmond lá, deitado numa máquina, tá ligado? Exato, né? Isso é muito louco, porque eu não joguei muito Assassin's Creed, eu joguei a versão do PSP, mas eu não terminei. Então, tipo, quando eu fui pesquisar sobre a série, o que me chamou mais atenção... Foi muito mais essa parte fora do jogo do que as histórias, porque como eu não tive a experiência de jogar, então quando você vai ver a teoria da conspiração, as coisas por trás, as seitas, os grupos, né, que se formaram ali, que são as histórias dos assassinos e dos templários, pra mim foi o que fiquei, nossa, mano, que loucura, quero. Assassin's Creed é tipo Prince of Persia com aquele Código da Vinci, tá ligado? Se você for pensar bem, como é o nome do escritor de Código da Vinci, eu esqueci. É o Dan Brown. É o Dan Brown, é Prince of Persia, tá ligado? O jogo Prince of Persia com Dan Brown, tá ligado? E aí tem toda essa parada dos assassinos e seitas e não sei o que, segredos escondidos, tá ligado? E gente sendo morta com lâminas escondidas, é isso, tá ligado? Pois é, cara. E é por isso que eu acho que é por isso que eu gosto tanto do primeiro Assassin's Creed. Do Assassin's Creed do Ezio. Primeiro do Altair. Do Altair, aliás. É, porque, tipo, ele foi meu primeiro jogo, então já tem uma coisa especial, né? Ali, do Play 3, aquela coisa e tal. Mas ele era um jogo muito cru, velho. Ele era um jogo que, tipo, jogava você lá no bagulho e falava, você vira. E eu tinha o CD lá, o DVD, que não tinha Blu-ray, sei lá, que não tinha legenda. Porque os primeiros jogos do Assassin's Creed que saiu não tinha legenda em inglês. Era só a voz dos caras lá e já era. Então, era... mais bizarro ainda, porque era um jogo muito cru, cheio de mistérios, bagulho bizarro, uma atmosfera mó escrota assim, mó lost o bagulho, e não tinha nem legenda, mano. Então eu tava entendendo parcialmente o que tava acontecendo, e eu tava jogando com outra pessoa do lado, e a gente começou a debater, mano, esse mistério. E cada coisinha que a gente via era um bagulho, era um achado, tá ligado? Você viu uma marcaçãozinha na parede, daquelas marcação quando você usa aquele bagulho bizarro, tá ligado? Tem muito a visão de águia. É. No do Ezio tem muito isso. Quando você vê um negocinho na parede, você, mano, o que essa porra quer dizer, cara? E aí você fazia um desenho no papel, era mó cru, tá? Hoje não, todo mundo já sabe, tem toda uma mitologia, tem matéria de tudo que é lugar aí, tudo quanto é site de videogame, caralho. Mas na época não tinha nada, velho. Era só o bagulho ali e você ficava louco, né? Era tipo não, a CC Corp lá que a gente fez, tá ligado? era muito foda isso, porque tipo, não foi o meu primeiro jogo de mundo aberto, tá ligado? Eu me lembro que eu joguei Assassin's Creed 1 e eu fiquei fascinado com tipo, mano, você pode andar pela cidade, tá ligado? Ficar fazendo parkour em qualquer canto, assim, né, em qualquer canto, claro, né? Tem uns lugares que você não pode ir porque você desincroniza, tá ligado? E mesmo assim, durante o jogo, tem lugares que você não podia ir porque desincronizava. Mas que depois você podia passar dali, tá ligado? Aí o jogo às vezes abria mais, tá ligado? E eu, tipo, cara, eu nunca joguei um jogo de mundo aberto, tá ligado? Uhum. Depois eu joguei Skyrim, tá ligado? Também, que foi. Eu lembro que foi, eu joguei depois. E eu, caralho, velho, que foda. E aí tinha toda essa parada de você se misturar na multidão e usar táticas pra matar, e você tem que ficar em silêncio, caladinho lá, escondido, tá ligado? Eu achava isso muito foda, velho. E realmente, o Febrinho falou agora, eu não tinha lembrado disso, de que, tipo, a história era foda você se basear, tá ligado, no que tava acontecendo, porque era tudo em inglês, não tinha uma legendinha, e eu só fui mesmo descobrir a história de fato, assim, depois que eu fui ler coisas, tá ligado, depois que eu joguei o 2, tá ligado, o Assassin's Creed do Ezio, eu joguei o 2 e eu tipo, caralho, maluco, é verdade, velho, tinha isso aqui, e você vai vendo... Porque é foda, era muito cru, velho. Caralho, Altair não nadava. Você caía na água, você morria. E aí no 2 tem, tá ligado? Aí no 2 você pode nadar, tá ligado? Não, e ele escalando também, se você olhar a mão do Altair, ele pega certinho nas paradas, mano. É bizarro. Ele pega certinho no bloco, certinho na janela, sabe? Era muito... Hoje em dia, maluco, você escala qualquer coisa, velho. Ficou meio bizarro. No Odyssey mesmo, a gente vai chegar lá... Você escala qualquer coisa, cara. Absolutamente qualquer coisa. Tenha ranhuras ou não. Umas estátuas de bronze inteiras, assim, tá ligado? Você sobe na estátua até lá em cima. Parece o Homem-Aranha. Nesse primeiro eu achava mais legal porque era muito pé no chão, tá ligado? Você via o cara pegando no bloquinho e outro. Ele subia, mas você não conseguia subir em absolutamente tudo. Tinha uma parte de lugar que ele não subia, tá ligado? Você tava lá trepado na parede, mas você não podia... É ir pra lá e pra cá. Eu me lembro que, de fato, no Black Flag, depois, dava muito pra, tipo, você pendurava num negócio e ia pro lado, aí subia, e não sei o que, não sei o que. No 1 e no 2 não era muito assim, não, velho. Você pegava e você tentava botar pro lado, o galinho tava travado. Justamente porque não tinha ali. Aí você jogava pra diagonal, aí você pulava no negócio e tal. Era mais osso, assim, de você encontrar os lugares pra subir e tal. Que, tipo, faz muito mais sentido. Sim, e a roupa também, cara. Aquela roupa, por mais que ela seja toda estilosa, bizarra, não sei o quê, naquele contexto do primeiro Assassin's Creed, ela tava muito bem inserida, tá ligado? Porque a galera ali no meio tava naquela pegada mesmo. Agora, quando você vê um cara com aquela roupa na Revolução Industrial, já começa a ficar muito fake, tá ligado? Aí pra mim já... Mas vamos lá, o primeiro Assassin's Creed, ele começa aí basicamente com o Desmond, que é o cara que tá fora do Animus, no mundo real, sendo sequestrado pela Abstergo, mete ele lá na máquina do Matrix, joga ele pra dentro e ele vira o Altair, e a gente joga com o Altair naquela briga entre os assassinos e os templários, né? O Altair é um dos assassinos ali, tem a Ordem dos Assassinos, baseado em história, né? Essa Ordem dos Assassinos tem lá no Oriente Médio, tradição até hoje, não sei o quê. Tem muito disso no John Wick também, em referência em vários outros filmes. Hein? Os rachachins, né? Exatamente, os fumadores e rachixe. E aí tem os templários do outro lado, que é a galera que quer dominar tudo, controlar e etc. Basicamente é uma guerra entre a ordem e o caos, né? Basicamente isso. É muito engraçado que, tipo, você, aí no caso, você é o Desmond, e aí você, diga aí, você é sequestrado pela Abstergo pra você, com a sua herança genética, você pegar o seu antepassado lá, que eles, por meio de pesquisa, descobriram que o Altair teve em contato com a maçã do Éden. Isso aí é a relíquia máxima que a Abstergo nesse momento quer. E aí, tipo, você é obrigado a você jogar, fazer a história como ela era naquele tempo, sabe? Pra descobrir passo a passo no que ele fez, até ter uma pista da maçã do Éden. Isso é muito engraçado. Isso é muito foda, velho, a priori, assim, de você pegar e, caralho, olha que ideia genial. E o louco é que, tipo assim, essa história toda aí é atrás do artefato lá da maçã, e esse artefato vai ditar o rumo da história inteira, né? Até o último Assassin's Creed que saiu agora. Então esse primeiro aí é o que estabelece todas as fundações ali, todas as bases da mitologia gigante que se construiu, né? E essa maçã, basicamente, ela controlava as pessoas, né? Existiram aqui, falando da mitologia, né? Existiram uns seres aí superiores, que a gente vai falar mais aqui ao longo dos outros jogos. A primeira geração, tá ligado? A primeira nação. Era um negócio desse, tá? Os primeiros humanos. A primeira civilização. Era isso, antes dos humanos, que eles eram meio que deuses, assim, sabe? Sim. E é uma mistura de alienígena com Deus e tal, é um bagulho bem Lost, assim. E eles tinham os humanos como escravos, e eles escravizavam usando essas maçãs, que é um artefato dourado lá, que brilha pra caralho, não sei o quê. E o Ezio descobre aqui nesse primeiro jogo, que o Altair, que o líder, né, da ordem dos assassinos é o cara que tá com essa porra, e tá manipulando geral com esse bagulho. E ele fica naquela, caralho, então esse filho da puta me manipulou também. E pela história do jogo, de certo modo, manipulou sim. Porque ele tinha que matar vários caras lá, que eram os malucos corrompidos, né? E o último cara que você tinha que matar era o próprio líder da ordem. Sim. E aí você mata e o Ezio pega essa porra pra esconder, né? O Ezio não. Que é muito... Eu falo o Altair. Ezio, que eu joguei muito com o Ezio. É muito foda, porque, tipo, o Altair no jogo, ele é um assassino fuderosão. Lá, último nível, 100º Dan, tá ligado? Só que ele vai pra uma missão, que já era uma missão já... Que ia dar errado de qualquer jeito. E aí ele é punido e fala, você vai virar assassino nível gandula, tá ligado? E aí essa é a desculpa pra gente como player, tá ligado? Aprender as coisas, tá ligado? Aprender o parkour, aprender a visão de águia, aprender o modo de luta e tal. Tipo, tecnicamente o Altair era um assassino fuderosão, tá ligado? Mas aí ele tem esse downgrade aí, sabe? Forçado pra você, pra você aprender junto com ele a mecânica do jogo, sabe? É muito foda. E, tipo, e essa mecânica base aí, né, do Assassin's Creed 1 é o que se estendeu pra até agora, sabe? E só com, claro, o jogo foi mais refinado, melhorado em várias e várias coisas, sabe? Deixado mais dinâmico tudo. Nothing is true. Everything is permitted. Essa parte da história eu acho bem legal, quando a gente começa a identificar, acho que nessa, você começa a entender um pouco a mentalidade entre assassinos e templários, assim, quando você começa a ver a diferença dos dois. Meio que os dois têm um objetivo, entre aspas, assim, parecido, né, que é alcançar a paz, alguma coisa assim, deixar todo mundo bem, só que os assassinos, depois, né, com o pensamento do Altair, é mais voltado para você, para a liberdade das pessoas, de delas conseguirem encontrar essa paz sozinhas, do que os templários em si. Tanto que eles têm até hoje, nos dias atuais, que eles se tornam a Abstergo, né? Essa questão de que para você encontrar a paz, você precisa ter alguém que te guie até ela. Então eles querem pegar essa maçã para conseguir controlar as pessoas e implantar essa, entre aspas, paz, né? Que é a mentalidade da igreja, né? Como um todo. O pastor e o padre que vão por meio do ó divino, mostrar o caminho, tá ligado? E que, tipo, não necessariamente é pra ser assim, é pra todo mundo andar nesse mesmo caminho. Sim. E nessa, o Altair decide ficar com a maçã, se tornar o líder ali dos assassinos, mas ele esconde, né? Ele não Sim. fica utilizando como o antigo mestre dele tava utilizando e tal, porque ele entende do perigo dessa porra aí, né, cara? Porque é meio que por causa do Altair, os assassinos, eles mudaram, sabia? E tipo, eles, entre aspas, melhoraram a ideia, a ideologia, né, do que é o grupo. Só que aí, claro que, tipo, eu acho que Assassin's Creed no 2, assim, ele era muito preto no branco. E hoje em dia eu vejo que o enredo ficou mais assim, ficou melhor, tá ligado? Ficou mais bem escrito e tal, e menos com menos coisa óbvia, assim. E ele, em vez de estar tão preto no branco, sabe? Ele tá bem mais tom de cinza, sabe? Mais com o negócio de, porque tem os assassinos não são os bonzinhos, entre aspas, né? Tem a galera que é ruim, tem a galera infiltrada, tem a galera que veio de não sei da onde e tá querendo pra si próprio, foda. Pra benefício próprio, tá ligado? E eles conseguiram dar essa refinada no enredo, assim, que ficou muito foda, velho. Pra não ser preto no branco, sabe? Não ser sempre o bonzinho contra o mal, sabe? Sim. É mais ou menos o que aconteceu com o John Wick, né? Tipo, que a gente tem, não sei se exatamente isso, mas a gente tem essa impressão, né? Que, tipo, no primeiro filme ali, no primeiro jogo, acho que eles tinham uma ideia aqui. Mas não sei se eles tinham essa pretensão de fazer uma saga tão grande quanto se tornou. O negócio tem livro, tem. Só faltou série aí pra explicar as coisas que eles ficaram. Aí a gente entra no segundo jogo, né? No Assassin's Creed 2 aí, que vem com o meu personagem favorito até hoje, que é o Ezio Auditore de Firenze. Eu acho que acaba sendo... Os italianos. Eu acho que acaba sendo o personagem principal, o preferido da galera, velho. Deve ser o que todo mundo gosta mais, assim, velho. Sim, porque ele traz o conceito mesmo do assassino ali, que, mano, a frase que gera, que rege todo o universo do Ezio é aquela "Nothing is true, everything is permitted." Sim. Tipo, nada é verdade, tudo é permitido. Caralho, velho, isso é muito foda, velho. Isso é totalmente Assassin's Creed. Porque muita gente pode se questionar, assim, pô, mas os caras estão fazendo bem, mas estão matando pessoas e tal. E o cara, mano, nada é verdade. Tudo é permitido. O que você entende como lei, como ética, como regra, não existe. Alguém falou e a outra pessoa concordou. É isso. Não existe nenhum lugar da natureza onde está escrito assim, é proibido fazer tal coisa. Não existe, cara. Nada existe. Se nada existe, tudo é permitido. É muito foda, vai tomar no cu. É muito foda. É, tipo, não tá escrito numa pedra. Por mais que tenha um livro antigão que diga que tem um negócio, tem umas 10 regras escritas em pedra, mas, tipo, você não tem lá numa pedra escrito "não matarás", tá ligado? Pois é, cara. No planeta Terra não botou isso, tá ligado? E a história do Ezio é foda, porque ele é um personagem muito interessante, cara. Porque, tipo assim, o Altair era aquele personagem misterioso, John Wick da vida, tá ligado? Ele já era, ele já tava lá dentro, ele foi como eu falei anteriormente, ele era já um assassino fuderosão, tá ligado? Ele já era centésimo Dan, tá ligado? Sim, mas tipo, você se apega por ele por outros motivos, você se apega a ele por outros motivos. Sim. O Ezio, você vai conhecendo os pormenores da vida do cara. Da família do cara, da personalidade, como que ele é, não sei o que e tal. E por ele ter esse jeitão meio de adolescente ou jovem adulto, você vai gostando do cara, mano. Que o cara é bagunceiro, o cara é zoeiro, faz umas paradinhas, é divertido e tal. Bem diferente do Altair. É até curioso, corajoso da Ubisoft, sim, né? Sim, sim. Trocar um personagem mó taciturno que deu certo pra caralho por um personagem zoeirão, Deadpool aí da Itália, que também deu certo pra caramba, né? É isso mesmo, é tipo, é como se no primeiro Assassin's Creed você joga tipo com Sasuke, tá ligado? Com Vegeta, que é aquele cara, que é o cara fechado, tá ligado? Cheio de técnica e não sei o quê. E no outro você pega o cara zoeirão, tá ligado? Porque, tipo, é justamente isso. Acontece um... Fazem uma trairagem lá e pegam o pai e o irmão, prendem. E ele, mano, fudeu. E ele tem que usar o... Ele já era um cara desenrolado, de tipo, dessa questão do parkour e tudo mais, sabe? Ele já fazia isso porque ele era o famoso trombadinha da Itália. e aí ele utilizava todo essa habilidade, essa agilidade dele pra fugir da galera e tal. E aí ele usa isso junto com tipo, com o que ele descobre, né, depois que o pai dele era um assassino, né, junto com a indumentária do pai dele e tudo mais, pra e aí ele assume esse manto e ele entra pros assassinos, né, depois. E cara, quando saiu o Assassin's Creed 2, ó, o Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelation, comprei todos no lançamento, velho. Era muito fã nessa época aí, tá ligado? Quando eu botei Assassin's Creed 2, que eu joguei o bagulho, eu vi aquela cidade. Nossa, é, cara. É, puta, é muito bom. Foi inacreditável. Porque, tipo, o Altair, você tinha pedaços de mapas e você trafegava entre eles de cavalo, não sei se você lembra. Sim, sim, era isso mesmo. De cavalo, como se fosse quatro ruas, né? E aí, no final de cada uma dessas ruas, você tinha um mapa. Dava um load lá e você tinha um mapa. Aqui não, era a porra da cidade inteira. Com um monte de gente na rua trocando ideia, vendendo, fazendo malabarismo, brigando, não sei o que e tal. Eu falei, mano, que é isso? Só que era um gráfico horroroso, né? Na época era a última geração. Hoje em dia você olha e você fala, meu Deus, que bagulho bizarro. Hoje em dia não dá, não. E era muito foda, velho, porque você tava lá e daqui a pouco aparecia no seu minimapa um negocinho piscando, correndo. Aí, missão, corre atrás do ladrão e ganha uma grana, tá ligado? Caralho, você sai correndo, tá ligado? E aqueles courier, né? Tinha uns courier, tá ligado? Do nada o cara ia lá e batia no cara, coitado, era só o carteiro, velho. Aí você pegava o negócio, tá ligado? Já via assim, opa, tem uma side mission aqui, tá ligado? Você ia fazer, era muito foda isso, velho. Muito foda de verdade, velho. Sim. Nesse Assassin's Creed, em particular, a gente tem alguns momentos marcantes aí. Um deles é a morte do Papa, né? No final, ali, no duelo final. Onde o Papa revela que tem um artefato também, que é um cajado, né? Desses seres antigos aí, alienígenas bizarros. E aí o Ezio consegue pegar essa porra desse cajado, abre lá uma passagem secreta e consegue falar com um desses seres, que é a Minerva. Que aí já deixa aberto aquela parada de que talvez os deuses que a galera cultuou e cultua até hoje, nada mais nada menos sejam do que ecos daqueles caras que, né, dominaram a civilização, a humanidade em tempos antigos e etc. E aí ela conta a história pra ele, de que eles criaram os humanos, que escravizaram, não sei o que. Tem umas CGs muito da horas, mano. Por mais antigo que seja meio redondão assim, aquele bagulho do Uncanny Valley lá, a ponte, né? Foda, tem umas CGs muito loucas que mostram os seres humanos antigos, uns bagulho assim, é muito da hora, cara. O Assassin's Creed era bem legal mesmo, assim. Umas cenas pós-crédito no bagulho, velho. Isso aí, videogame não era tão comum, assim. É verdade. Você começa a entender mesmo a história. Você não tá mais tão no escuro quanto você tava no Altair, né? Já começa a se desenrolar uma parada. E aí vem o Assassin's Creed Brotherhood, que você continua jogando com o Ezio, o que me deixou feliz pra caralho. Porque eu curtia muito Ezio. E que tem mais mistério ainda fora do Animus. Porque, tipo, você continua com o Desmond fora do Animus. O Desmond, apesar dele interpretar o Altair no primeiro jogo, eu relaciono muito ele com o Ezio. Porque parece que é o mesmo cara, velho. Eles são muito parecidos. O Altair não mostra nem o rosto. Não, eles são iguais. Então. Não sei se vocês lembram. No primeiro Assassin's Creed, nem mostrava o rosto do Altair. Ele ficava sem a cabeça baixa, né? O que o Altair tinha de parecido com o Ezio era a cicatriz na boca, tá ligado? Pela boca, assim, era porque o que mostrava do Altair basicamente era embaixo do nariz, tá ligado? A boca, o queixo, tá ligado? Aí você via, de fato, que eles eram parecidos ali. E tinha a cicatriz, tá ligado? Mas Ezio é o Desmond de cabelo grande. é isso, tá ligado? Uhum. Eles são realmente iguais, tá ligado? É tipo novela da Globo. É tipo novela da Globo quando mostra... A vilã velha, e quando mostra o flashback, é a filha da vilã, só que é representando ela nova, tá ligado? É tipo isso. Nossa, cara, e no Brotherhood tinha tanta coisa pra fazer, velho. Nossa senhora, eu fiquei muito tempo jogando essa porra. Isso é um momento bom pra gente parar um pouco pra falar dessa questão de como o jogo mudou, sabe? De tipo, o Assassin's Creed 1, você não podia nadar, tá ligado? A cidade era pequena e tal. O parkour, ele tinha certas limitações. Mano, no Brotherhood, no Assassin's Creed 2, em geral, né, eu tô falando no geral, você tem todo, tipo, você nada, a cidade é imensa, é gigante, você vai andando e anda e anda, e faz várias coisas e tal. Você vai pra outras cidades também, sabe? É, você não fica só em você tá em... você tá na cidade de Ezio, né? Que é essa Monteregione. Aí você vai pra Paris. Pra Paris não, você vai pra cidade do tio dele. E na cidade do tio dele você pode fazer upgrade na cidade. Você faz upgrade na sua roupa, tá ligado? De deixar ela mais forte. Você se encontra, porra, com Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci lhe ajuda, tá ligado? A usar a Hiding Blade. A Hiding Blade ele faz uma modificação e a lâmina oculta. Você não precisa mais cortar o seu dedo. Tá ligado? Porque tinha essa parada também, sabe? Que os assassinos, no começo, eles tinham que cortar o dedo anelar, que era dali onde a lâmina saía, tá ligado? Não, quando o John Wick cortou o dedo lá no filme, lá, eu falei, agora vai meter uma lâmina escondida aí nessa porra aí, vai ser foda. Pois é. Aí tinha isso, e aí, tipo, o Da Vinci, ele é responsável por fazer altos upgrades, tá ligado? Aí tem os Borgias também, né? Que é até o... Essa questão do final aí do Papa e tal. É muito foda, velho. Tipo, o jogo ele sei lá, ele aumenta exponencialmente, tá ligado? Ele melhora exponencialmente tudo, tá ligado? Se você foi cativado pelo 1, quando você joga o 2, você fica emocionado, tá ligado? E tipo, mano, olha quanta coisa tem, tá ligado? Cara, tinha agora, um bagulho que eu adorava, foda. Que era aquelas missões que você podia mandar aos seus amigos... E aí você mandava, assim, saquear uma carroça de ouro. E aí tava lá, tempo pra concluir a missão, 15 minutos. Aí você mandava os caras, e daqui 15 minutos você podia voltar lá e olhar o menu. E aí você via se os caras tinham conseguido ou não, tá ligado? E nessa você... Mano, era muito da hora, tinha muita coisa pra fazer. Justamente, isso aí é uma... Como é o nome? Isso aí é uma mudança já do Brotherhood, tá ligado? O 2 não tinha isso, mas aí isso, do Brotherhood pra frente... Foi introduzido isso. E isso aí é uma coisa que foi introduziu e em todos os jogos pra frente. Você tem esse esquema de recrutar uma galera e eles fazerem trabalhos ou eles ajudarem você em missão, tá ligado? Sim. Eu não sei, um bagulho que eu gostava também é bagulho de loja. Tipo, você comprava loja, ela te dava dinheiro de tanto tanto tempo cair. Então, eles tiraram então, essa era, porra, velho. Não sei porquê. Era justamente isso, de tipo, a cidade lá do seu tio. Porque depois. Porque no jogo dá uma merda lá e tal. E você tem que sair de Monteregione. E você fica meio que exilado lá na cidade do tio de Ezio, que também era um templário e tal. E é ele que depois ensina várias coisas pra Ezio, que tecnicamente você não sabe ainda. Ensina várias coisas lá, o parry de espada, como utilizar a coisa, o esquema de como se mesclar na multidão e tudo isso, né? Ele ensina tudo isso. E, tipo, em compensação, quanto tempo passa, você junta a grana das missões que fazem pra você fazer upgrade na cidade. Aí você melhora a defesa da cidade, você melhora as lojas que tem na cidade, o comércio, você aumenta a cidade, faz tudo, sabe? Você deixa... Depois, véio, no final do jogo, a cidade tá fuderosa, tá ligado? Uhum. A vila lá, tá ligado? É uma vila. É muito foda essa parte, cara. Adorava. Nothing is true. Everything is permitted. Fora do jogo, basicamente o que acontece é que o Desmond mata a mina lá, que era aliada até então, né? Entra lá o dedo no corpo dele lá e... Calma aí, coitado. Ele não mata porque ele quer, ele mata porque ele foi possuído pela Júpiter, não foi? Exatamente. A Juno possui o bicho lá e manda ele faca na mina e ninguém entende porra nenhuma, né, cara? Aí lá no Assassin's Creed Revelation você vai entender que a porra da mina era uma templária, né? Que tava ali enganando ele, que ia trair ele a qualquer momento e tal. E aí a Júpiter aparece de novo pra poder, nesse jogo, pra poder falar pra ele, meu, agora você tem que reviver todas as memórias do Ezio e do Altair junto pra você encontrar a verdade. E essa é a grande pegada do Revelations, que o Revelations você joga de novo com o Ezio, mas você revive as memórias do Altair dentro do próprio Ezio ali. É tipo aquele filme do do Leonardo DiCaprio, tá ligado? Que você vai entrando no sonho dentro do sonho. É, Inception. Inception. Porque você tá lá com o Desmond, aí você entra pra jogar com o Ezio. Só que com o Ezio você começa a procurar as memórias do Altair, que são aquelas chaves, né? Tem que pegar, acho que seis, não sei se são seis chaves, uma coisa assim, pra poder abrir aquela porta preta gigante, assim. Que atrás dela tem uma maçã do Éden que o Ezio, que o Altair escondeu lá no primeiro jogo. E aí você sai procurando essa porra aí, e cada uma que você acha, você vai ver nas memórias do Altair. Então é muito louco, porque tá dando prosseguimento na história do Assassin's Creed, tá fechando o ciclo do Ezio, porque o Ezio no Revelations, ele tá velhão, né? Tá um tiozão e tal, e tá fechando também o ciclo do Altair, que deixou um monte de coisa aberta. Porque você vai vendo o Altair também envelhecendo, cara. E aí chega um momento que você tá jogando com o Ezio velho, e aí você pega uma memória do Altair velho, e você também tá envelhecendo junto com o jogo. E presenciar isso aí foi muito foda na época, cara. Foi muito louco, foi um fechamento de ciclo, assim. Se a Ubisoft quisesse parar aí no Revelation, velho, nossa senhora, tinha deixado um legado perfeito, velho. É verdade, é verdade. Tanto que é engraçado, é curioso isso, porque tipo, depois do Revelations, não tem mais um como é? Não, depois do Revelations aí vai ter o Assassin's Creed 3, tá ligado? Mas depois do 3, quando finaliza a saga de Desmond, passa muito tempo sem ter um personagem. É porque eu tava pensando em character, tá ligado? Em character. Em inglês, nossa, tá ligado? Nossa, o cara um pensa em inglês? Que chique, velho! Caralho! É louco! English! Mas enfim, você não tem um personagem, tá ligado? Um rosto pra dizer, ah, esse cara aqui é o cara que tá comandando as missões fora do Animus, tá ligado? Passou muito tempo sem, porque eu tenho certeza que a Ubisoft falou, mano, vai ser foda a gente colocar um novo Desmond, tá ligado? Porque foi muito fechado, velho. Foram três sagas aí, três personagens, tá ligado? Desmond, Altair e Ezio, que foram fechando esse ciclo, tá ligado? É muito massa isso aí. Sim, cara. Nesse ciclo, né, tipo, a história que acontece por fora é muito louca. Porque você tem a Júpiter que aparece lá e que ela mata a Lucy, que é a menina que seria que era Templária, que tava infiltrada e tudo mais. Só que ela já joga ainda, tipo, o negócio é tão... Tem tanta referência que ela vem com uma profecia. Ela explica que os primeiros seres foram mortos por conta de uma explosão solar que atinge a Terra. E aí e vai ter uma no apocalipse do dia 21 de dezembro de 2012, que é o apocalipse maia. Ia rolar Veja outra. Só. Aí a gente descobre por que a gente não morreu em 2012. Porque o Desmond estava lá, olha só. E cara, é uma loucura. Uhum. Porque, tipo, são muitas referências, assim. Não é só... Tipo, não é só, ah, eu vou usar isso aqui, vou só escalar a parede. Tipo, o jogo do Assassin's Creed é muito mais que isso. Tem um monte de... Essa história aí por trás é muito top. Calma aí. Cara, a voz da Kel ficou mais grave do nada. Parece que passaram um negócio distorcendo, assim. Foi engraçado, velho. A Kel começou a... Não, que não sei o quê. Aí falou assim, aí depois do nada ela fez. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando vem, Assassin's Creed, que é isso, parecia que tinha uma segunda pessoa assumindo o microfone, tá ligado? Meu Deus, que medo, cara. Eu durmo com essa pessoa aí, velho. Já dormi com essa pessoa várias vezes. É Júpiter. Ó, Fibrinho, quando for encontrar com ela... Imagina, acorda no meio da madrugada. Boa noite, estou aqui para te entregar uma mensagem. Tá maluco? Sai de reto, Satanás. É Assassin's Creed, é. Isso é muito rachixe. Caralho. Nothing is true. Everything is permitted. No final do Assassin's Creed Revelations, no começo do Assassin's Creed 3, você tem de novo a Juno lá aparecendo, falando merda, conduzindo a história, não sei o que. Só que, eu não sei vocês, mas no final do Revelations, eu já começo a perceber que essa Júpiter, essa Juno aí, ela é meio bizarra. Tá, tá ficando estranho. É, ela é meio tá bizarra, ela fala uns bagulho esquisito e tal. E no Assassin's Creed 3 você descobre que essa porra dessa mulher aí, esse deus, esse bicho aí, tá fazendo um plano do caralho pra poder, bagulho mó Her, né, aquele filme lá, pra poder ela voltar à vida de novo e nego reviver ela e o cacete, mano. E nossa, tá mano, não tem nada ali a ver, coitado, com a Scarlett Johansson. O não, Her, é Scarlett ela, Johansson, ela é do bem. No Her, ela só é, tipo, a inteligência superior, ela não quer dominar o planeta. Nossa, mano, sua voz tá muito bizarra, o que tá acontecendo? Eu não quero dominar o planeta, ah, mano, mano, tira esse fone, põe de novo, mano, amor de Deus, negócio, sei lá, negócio que a Kel entrou aqui no Skype e falou, boa noite, galera, tudo bem? Não, foi tipo, e aí, galera, perere bará, aí deu, tipo, 20 minutos de gravação, olha então, é Jotitore, lá na primeira civilização, a Júpiter. Você bebeu alguma coisa aí, você tomou algum remédio? Você bebeu alguma coisa quente, alguma coisa fria? Eu só jantei. Você jantou? No meio do programa você jantou? Não, no meio do programa não. No meio do programa não fiz nada. Nossa, no meio do programa não fiz nada. Amor, tira o fone e põe de novo pra ver se melhora. Tá muito bizarro. Meu Deus, que medo, cara. Tá maluco? E aí, melhorou? Nossa, glória a Deus! Porra. Caralho, velho, tinha baixado o caboclo doido aí de você, mano. Não, parece que... Como era... Como, ô, Febrino, como era aquele personagem do... Como era aquele personagem do King of Fighters, que era o K, que era Capóstolos, tá ligado? Que ele era um clone, tinha um único jeito, e tinha o Capóstolos, que era diferente, tá ligado? Mas chegou a Kel do mundo invertido, tava é falando, maluco, tá ligado? Cara, e a Kel do mundo ali soltou das cordas e bateu na Kel do mundo invertido e voltou agora. Eu fiz um ciclo de pó de café no chão aqui em volta da cadeira, cara. Eu falei, sei lá que porra é essa aí, mano. É, chorei. Se chorasse. Pelo amor de Deus. No Assassin's Creed 3, a história básica é a história do Connor, né? Que é o índio lá. Que vem trazendo vários elementos novos pra gameplay. E tem aquele problema que eu falei, nesse aqui. Já começa a aparecer aquela parada da roupa do cara, já começa a ficar muito bizarra. Principalmente no período histórico que acontece isso, né? Porque aquela galera tudo com aquelas roupinhas frufru, né, cara? Aquela parada bem europeia mesmo, assim, não sei o quê. E o cara vestido de Assassin's Creed. Cara, é assim, é muito foda isso, porque, tipo, a roupa do Connor, né, do Raton e Aguedon, ela é uma mescla de tipo, um meio que um uniforme naval com índio e assassino, tá ligado? E, tipo, no, eu ainda vi, assim, que o capuz ainda servia muito pra... Como ele era índio, tá ligado? O índio não pode ficar andando numa cidade americana, tá ligado? Ele vai levar bala, uhum, tá ligado? E aí o capuz de fato era... Era muito serventia pra ele, tá ligado? Mas, fora o capuz, o resto da roupa, de fato, era uma roupa alienígena. Assim, da galera lá no sei lá, limpando merda de cavalo na frente da loja e tipo, que porra é essa, mano? Na capa do jogo, cara, na capa do jogo ele parece um super-herói, assim, você fala, caralho. Não, mas tudo bem que a capa do jogo fizeram muito, tem um negócio explodindo, ele correndo, tá ligado? É muito super-herói. Agora, um negócio foda, tirando esse adendo da roupa, de fato, ela vira uma roupa alienígena no contexto, tá ligado? Não tinha como. Tudo bem que Estados Unidos naquela época, porque o contexto histórico do Assassin's Creed 3 é a Revolução Americana, sabe? Lá de 1754, por aqui, começa aí, né? E tipo, a galera nesse período dos Estados Unidos, a galera tava muito fodida, que eram uns imigrantes fodidos da Inglaterra, uma galera, só a galera boa, a galera da igreja, galera ladrão, estivador, assassino, tá ligado? Só a galera boa, tá ligado? Que tava aí, mas tipo... ainda assim, querendo ou não, o padrão de vestuário tinha um padrão, tá ligado? E ficava diferente, de fato. Mas enfim, passando isso, cara, Eu acho muito foda o 3. Eu gostei muito do 3, porque ele tem uns elementos totalmente diferentes do 2. O que eu achei isso muito foda, de tipo... É, tem coisas que o cerne do Assassin's Creed, ele é muito parecido. É você... Uhum. Infiltração, morte na escondida... É parkour, tá ligado? É basicamente isso, tá ligado? O jogo. O que vão mudar são coisas diferentes, tá ligado? E aí, tipo, a história do 3 já começa diferente, porque você começa com um cara, que é o Heitan Kenway, né? Heitan Kenway. E, tipo, beleza e tal, você tá jogando com um cara, não sei o quê. E quando chega no final desse que é a introdução, ele é um templário, tá ligado? Você, o quê? E aí você fica... Você toma aquele choque, tá ligado? Tipo, porra, mas a roupa... E aí você fica sem entender, tá ligado? E aí depois você descobre... Aí muda o jogo e você tá com outra pessoa. Você tá com o índio lá, o Radon Yagedon. E aí você descobre que, tipo, que o Kenway, que é o Connor, ele é filho do Heitan. O Heitan era templário, teve um caso com a Índia, engravidou, né? Nasceu Connor e ele virou um assassino. Ele vira contra o pai, tá ligado? E no decorrer do jogo eles se enfrentam e tudo. É muito foda, velho. E tipo, isso já dá um outro twist que a Ubisoft fez, tá ligado? Pra mudar o rumo das histórias, assim, sabe? Pra colocar coisas diferentes, coisa original, tá ligado? Original, entre aspas, né? Muito foda. Não, e o salto de fé desse jogo também é do caralho. Porque o salto de fé, que é marca registrada já, né, do Assassin's Creed aí, era legal no Ezio, no Altair era maneiro também, mas no Ezio era legal que tinha muita estrutura alta. Mas nesse aqui tem umas porra de umas montanhas, umas florestas lá, que o cenário é muito foda, velho. Mais árvores, tá ligado? Nossa, é muito alto, velho. E quando você sincroniza também é bonito pra caralho, velho. Que é o que eu particularmente gostei no WhatsApp, que vai falar depois. Aquele giro, tá ligado? Assim, é muito bonito. É muito foda aquele panorama. Os caras criaram um bagulho fodido, né, mano? O cara que trabalha na Ubisoft, que criou essa porra aí, foi um cara muito foda, mano. Sim. E a equipe hoje deve ser, tipo, enorme, né? Que o negócio virou a mina de ouro, uma das, né? A Ubisoft tem várias. Sim. Minas de ouro, hein, ultimamente. Mas é foda. É legal porque quando você vê a história, né, do Assassin's Creed, os contextos que eles colocaram, os jogos, é sempre com essa questão de, tipo, de guerra, né? Mas não só de guerra, mas de revolução. E você consegue enxergar o papel das duas principais ali, organizações bem definido ali, né? Então você consegue enxergar o lado dos assassinos, o lado dos templários, e como que eles... E conseguem fazer uma analogia com a história que a gente tem. E tipo, como que realmente faz sentido o lado da galera... um cara que tem descendência indígena se aliar aos assassinos, enquanto um cara que vem lá, inglês, maluco, ser um templário. Você consegue entender esses dois panoramas bem claramente, assim. Sim. E também fala um pouco a nível histórico da cabeça do nativo americano durante essas porra dessas guerras bizarras, tá ligado? Sim, verdade. Porque teve muito nativo americano que tava ajudando os colonos. E durante o jogo ele ajuda um pouco, né? Ele ajuda meio que os dois lados. Tentando achar uma parada ali pra justificar as ações de um lado, de outro. Mas ele acaba vendo que todo mundo é filho da puta. É a frase do Ezio lá, cara. Nada é verdade, tudo é permitido, tá ligado? Porque é foda. Pronto, esse é um momento muito bom pra gente pegar, assim, questão de contexto histórico, tá ligado? Porque fala muito de... fala muito de coisas que a gente até vê hoje em dia, né? Por incrível que pareça. A galera me vem um monte de navio, chega numa terra, poxa, que terra foda e tal, e olha só... Tem nativos aqui, o que a gente vai fazer? Pega a espingarda e dá tiro neles, tá ligado? Porque é isso que você faz. Quando você chega... Cara, é foda. Isso é muito fora de... Isso é muito absurdo. E é muito sem sentido. Porque você chega num lugar. Um lugar novo, que não tem nada. E aí, o que é que você vai? Você pega os caras que estão morando lá. Tem o seu cantinho lá. E você mata a galera pra pegar a terra deles. Porra, mano. É tipo, isso é muito sem sentido, sabe? E o porquê disso era simplesmente porque a galera que veio lá da Europa se achava mais foda, tá ligado? Não, eu sou inglês, tá ligado? Essa galera aí, eu não vou andar onde a galera vai estar também, tá ligado? Que aí é uma parada, uma discussão de... dessa questão racial e tudo mais, fodida, tá ligado? Que tem no Assassin's Creed. Tanto dos índios quanto dos negros. Porque tem até umas DLCs do 3 que você controla. O assassino que ele é. Eu não sei se ele era do Haiti ou era da Jamaica, tá ligado? Que era um negro e tudo mais. Tem um cara e tem uma mulher também. E tipo, na tripulação lá do Connor tem o imediato, o abraço dele era um negro, tá ligado? Que era basicamente essa galera que são os outcasts, tá ligado? Os renegados, assim, que os excluídos, tá ligado? Dessa galera, desses colonos aí que acabaram se provando. Acabaram se mostrando que, tipo, eles achavam que eles eram melhores, tá ligado? E, tipo, porra, tava todo mundo começando nos Estados Unidos, tá ligado? É muito louco você ver isso, tá ligado? Ver como a galera é foda. É isso que eu tenho pra dizer, como a galera é foda, tá ligado? Os Estados Unidos, ele sempre teve, ainda tem um pouco disso, né? Dessa hipocrisia. De que aqui é o lugar onde seus sonhos vão acontecer, a gente aceita todo mundo, aqui é o lugar onde você pode começar do zero e crescer, e blá blá blá, meritocracia e o cacete. Mas não é pra todo mundo. Porque se entra uma pessoa, se vem um latino, se vem um imigrante, a galera que já tá lá acha que essa pessoa não tem o direito de tá lá. E, tipo, e é bizarro, porque assim como a gente tem aqui no Brasil a galera que são os pobres de direita, que a gente fala zoando, né? Mas lá nos Estados Unidos tem a mesma coisa, tipo, a galera que é imigrante latina, que acha que não pode aceitar novos imigrantes. E é muito bom, é muita loucura. E aí você vê que é desde sempre, né? Tipo, você tem a galera lá, os europeus, que se acham o dono da terra, mas na verdade nunca foram. E que se acham melhores do que os outros e acham que eles sim têm o direito de começar a parada ali, mas que os negros e os indígenas que. Os negros que foram pra lá à força e os indígenas que foram pra lá, que já estavam lá, né? Esses aí não, aí não pode. Nossa, sorry. Esse aí você não pode. Como assim você é dono dessa terra? Exatamente, cara. Sim. E é doido que, tipo, o Assassin's Creed. Black Flag, na minha opinião, ele tinha que ter vindo antes do Assassin's Creed 3. Porque o Assassin's Creed 3, ele levanta esse bagulho do contraditório. Que até então isso não existia, né? Era só a parte dos assassinos e já era. Ele levanta essa parada do contraditório, que vai ser explorado depois, né? Lá na frente, lá. O Black Flag não explora. Vocês já perceberam? Passa direto. Tipo, o cara levantou uma discussão que vai voltar só no Rogue lá. Que é dois jogos pra frente. Então, tipo, por que você levantou essa discussão agora? Não tem sentido nenhum. No Black Flag também tem gente filha da puta. Tem todos. Tem aquela parada do cara templário, assassino, não sei o quê. Mas é no Rogue lá, no Rogue lá, que eu falo Rogue, é que vai aprofundar nesse bagulho, né? Mas a discussão foi erguida nesse, né? Com esse bagulho do índio tentando ajudar um lado, depois tentando ajudar o outro, não sei o quê e tal. Mas no frigir dos ovos, do lado de fora do Assassin's Creed aí, do joguinho, o Desmond se encontra novamente com esses seres bizarros do passado aí, que falam pra ele, meu irmão, é o seguinte, você tem duas opções. Ou você deixa o mundo acabar aí, com a explosão solar aí, em 2012, aquele bagulho bem, né, clássico Maia e tal, ou você morre e salva a galera. Tipo, se você deixar o mundo acabar, você tem a chance de repovoar ele. Com pessoas boas, ensinando o amor, o carinho. O Desmond falou, ih, meu irmão, isso aí não vai dar certo. Porque o ser humano é um lixo. Coisa de templário. Porque é que são as duas opções. Que uma é a opção de Juno, que Juno fala, e a outra é a opção de Minerva. Minerva chega e fala, não, pera aí, pô, tem um jeito melhor, tá ligado? E a de Juno é essa que, tipo, ele vai usar a maçã e vai criar um... E, tipo, era basicamente assim, que a primeira civilização, quando descobriu que o Sol ia mandar uma explosão solar, ele disse, mano, a gente tem que fazer tudo possível pra não deixar isso acontecer, porque senão a gente se fudeu. E eles vão, avançam tecnologicamente, perere, parará, mas não dá tempo. E aí o Sol vai e frita todo mundo. Só que, basicamente, tipo, a tecnologia tava pronta, no fim das contas, sabe? E aí é falado pra Desmond que, tipo, olha, se você usar a maçã, vai vir um campo de força, vai salvar a Terra de como tá. Mas é o seguinte, tem um preço, que é quem usar, quem ativar, dá vida. Você morre, você se mata, você se sacrifica, né? O campo de força vem e tal, e protege a Terra. Só que aí vem Minerva, nesse mesmo momento, fala, não, peraí, pô, calma. Ainda existe a probabilidade de você não fazer nada, ficar vivo aqui dentro, né? Porque, tecnicamente, quem ficasse naquele lugar, no Vault, da primeira civilização, ia estar salvo. Uma galera pesada ia morrer na Terra, e ela fala isso, de que, tipo, ah, porque quem ficar vai repovoar a Terra, você vai ascender como, tipo, o salvador, sabe, o Messias, e você vai conseguir dar o prumo do mundo a partir daqui, sabe? É uma parada bem religioso, assim, né? Vamos deixar só nesse ponto. Só que aí Desmond, tá ligado? Desmond, que era um cara bem legal. Desmond, que era um cara bem legal, só não pode ver mulher. Ele se sacrifica, tá ligado? E aí, tipo, blinda a Terra, a erupção solar vem, não acontece nada, tá ligado? E ele se sacrifica nisso, tá ligado? E, tipo, e o espírito de Juno, né? Ele é liberado dali, tá ligado? E ele vai pro mundo, tá ligado? E, tipo, e esse é o final de Desmond. Desmond, nesse ponto, ele está morto. Sim. Você foi. Mas isso aí é a parada que, tipo, é o momento que você vê que a Juno era a filha da puta, que ela realmente queria. Ele conduziu todo aquele momento só pra ela ser liberta. Pra gente tava cagando pra humanidade, né? Pra que se a humanidade ia sobreviver ou não. Mas ela sabia que se ele ajudasse, se ele acionasse o escudo, ela seria meio que solta e liberta ali de tabela. Então por isso que ela ficou forçando a barra e só deu essa opção pro Desmond. Falou, você tem que morrer pra salvar a humanidade, queridão. E aí depois vem a Minerva e fala, então, mais ou menos. Nothing is true. Everything is permitted. Aí a gente entra aqui nos quatro piores jogos da série, que são tão ruins que a gente não vai nem ficar falando muito, que é o Black Flag, o Rogue, o Unity e o Syndicate. O Unity, que é conhecido como um dos jogos mais bugados da história do videogame, né? Esse foi. Hoje em dia, eu tava conversando com um colega meu, e ele disse que hoje já fizeram as atualizações e tudo mais, e o jogo tá liso, tá ligado? O jogo tá muito foda, mas infelizmente, quando você lança a parada, e você tá andando no meio da cidade, você cai num buraco, do nada, aí é complicado. É foda, o jogo foi lançado em 2014, aí hoje tá da hora. Hoje tá da hora. Depois de 300 GB de atualização, dá pra fazer mais 5 jogos. Depois que você não quer mais jogar o Unity, então você só quer jogar o Odyssey, aí tá bom, tá ligado? Aí tá bom pra caralho. Mas basicamente a história do Black Flag é um jogo de pirata, né? Você vai naquele esquema bem de navio, começa a colocar muita coisa pra fazer no jogo. Tem um jogo do Assassin's Creed, eu não vou lembrar o nome, que você joga com um personagem negro. E ele é um pirata. É o Liberation. Puta. Cara, o Liberation, ele é um jogo, assim, um primor de narrativa, cara. Ele é incrível. Só esse jogo desse negão aí consegue ser melhor do que esses quatro jogos aqui, velho. Mano, é engraçado porque, tipo, esses quatro jogos, eu separei aqui, eles são duas sagas. Se a primeira saga a gente viu de Desmond, aí tem dois jogos que são da saga Animus, que é o Black Flag e o Rogue, né? E o Rogue, ele é basicamente uma super continuação, assim, do Black Flag, sabe? Porque, como o Febrinho tinha falado, o Black Flag fala de Edward Kenway, que é o pai de Ethan Kenway, avô de Connor, tá ligado? O Black Flag, ele se passa antes da como é o nome? Ele se passa antes do Assassin's Creed 3, sabe? Em questão temporal, assim. Aí é muito louco de você tá seguindo uma linha que tá sempre avançando, depois você volta e depois você vai de novo, sabe? É engraçado isso aí, tipo, o que tem, eles abrem o caminho para do Assassin's Creed 3, com a navegação e tudo mais, e o Assassin's Creed 4, Black Flag, tá muito maior, sabe? Você tem frota, você tem um monte de upgrade de navio. O mapa naval é imenso. É imenso. O mapa naval é imenso. Você vai achando ilhinha e não sei o que. Você vai abrindo altos lugares fodas, sabe? Tem toda essa questão de você ter a sua tripulação e você faz ela direitinho e tal. É, outra coisa que eu esqueci de falar do 3, né, que tem nesse também, que é o parkour em árvore, que tipo, você, quando você joga um tempo com o Reatan, né, que é o inglês, ele não sobe em árvore, sabe? Mas o Connor, ele tem toda uma mecânica que ele escala árvore pra caralho, tá ligado? Tipo, é o Tarzan com o Aiden Blade. Ele escala a árvore e tudo. Ele caça animal, sabe? Tem toda uma questão de você ver as marcas e tal. E você caça, você come, você tira pele pra vender, sabe? Tem essas mudanças também, sabe? E depois vem o Rogue em seguida, que ainda tá nessa ideia da saga Animus, que é tipo, a Abstergo tá querendo o Observatório, que é uma parada da primeira civilização que, tipo, consegue encontrar qualquer pessoa na Terra com uma amostra de sangue. Se você tiver uma amostra de DNA, assim, o observatório, ele acha essa pessoa, sabe? E a localização do observatório está com o Sábio, que é um cara imortal, sabe? E aí você tá jogando justamente com essa galera pra você saber quem é esse cara imortal, sabe? Que esse cara seria um maluco que tá trabalhando com essa galera alienígena bizarra, Juno, Minerva, essas porra aí, né? Que sim, o cara vem isso ao longo de várias e várias gerações trabalhando. Já começou a ficar muito louco pra mim. Aí já começa a ficar bizarro. Mas o legal do Rogue é que tem um cara que vira casaca, né? Finalmente a gente joga com um Templário. Sim. É o Shay Cormac. É, e que não foi muito bem aceito pela galera, não, mano. É. No fim das contas, o Rogue ele não tem. Ele acaba não tendo muito o que acrescentar. Porque nessa época, é muito louco, porque é o seguinte: eles soltaram o Assassin's Creed Rogue e o Unity basicamente no mesmo ano. Foi no mesmo tempo, assim. Só que aí o Rogue veio primeiro, porque ele segue a continuação. Ele é da continuação. E o Unity é o depois, na cronologia dos jogos. Que até é outra, é a saga do Helix, tá ligado? Ele é diferente. Uhum. E aí meio que, tipo, o Assassin's Creed Rogue foi um ponto final pra essa parada até o Black Flag, sabe? Só que foi um ponto final meio merda, assim, sabe? De fato, foi um ponto final meio merda. Tentaram meter um Ezio Auditório novo no bagulho, com aquela história de família e tal, aprofundar, mas não deu muito certo, né, cara? Porque lá atrás funcionou muito direito, né? Muito bem. Aí o cara aqui, eles tinham um desafio também, né? Tipo, cara, como que a gente ia fazer um bagulho tão bem amarrado como a gente fez? Quando, lá atrás, no Assassin's Creed Revelations, eles trazem o Ezio de novo e fecha o ciclo, amarrando tudo e tal, tanto que no final lá você pega a maçãzinha no corpo do Ezio, né? Que tá sentado na cadeirinha lá, de cabeça baixa, só os ossos, assim, e tá com o chapéuzinho de Assassin's Creed ainda. Aliás, você pega no corpo do Altair, no final, né? Você vai de Ezio e pega o corpo, você para e fechou, velho. É o fechamento do ciclo. Quem tinha que chorar, chorou ali. Não tem mais o que fazer. Mas aqui os caras não tem muito. Até porque não tem o personagem fora do Animus. Fora do Animus é uma maluquice do caralho, de primeira pessoa. O cara não tem identidade, aí, não tem nome. Aí tem um cara que tá infiltrado no Abstergo, que é um hacker. E ele quer meio que abrir as portas lá pra tanto esse cara poder fugir, esse sem rosto que você controla, quanto tipo, pra galera poder pegar as informações dessa Abstergo aí. É porque, na verdade, nem é mais Abstergo, se eu não me engano, é só Animus, sabe? Não tem, é meio que a Abstergo ela foi implodida, assim, porque tecnicamente os assassinos eles meio que venceram, assim, mas nunca vence, né? Porque é o esquema meio Hydra, né? Você corta uma cabeça e nasce outra, tá ligado? Sim. Não, aí, pra é meio essa ideia. Pra ficar mais bizarra ainda usando isso que o Wild falou, a gente começa a saga Helix, que é o quê? Vamos pegar toda essa parada tecnológica bizarra que os caras fez de conseguir pegar a memória geneticamente de uma pessoa, entrar numa máquina e conseguir ver o passado. E vamos fazer o que com isso? Dominar o mundo? Não, claro que não. Vamos fazer um videogame. Ai, mano, os caras perderam muita mão, velho. Como é que pode, cara? Porque toda a história do Unity é uma porra dessa, né? O maluco lá jogando videogame, aí os caras do assassino vai lá, pega o cara, recruta, entre aspas, pra ele descobrir coisa, e não dava pra ser bom com um personagem que se chama Doria, né, cara? Já começou errado. Doria. Ai, velho. Agora é foda, velho, que o Unity, ele tem. Eu tava lendo, e ele tem umas paradas muito. Que era muito boa, assim, também, da questão de jogo, tá ligado? Que, por exemplo, tem a Phantom Blade, que tipo, a gente tem a Raiden Blade, sabe? E que ela teve várias modificações, né? Desde ser uma lâmina só, depois vinha um em cada mão. Aí, daqui a pouco, tinha a Hook Blade, que você jogava um gancho pra você se pendurar. Tinha uma Blade que você. Que ela era, tipo, esticava mais e ela virava uma faca na sua mão, sabe? E a Phantom Blade, ela tem um esquema de tipo de um atiradorzinho de dardo, sabe? Que você pode matar de mais longe. E tem outros esquemas a mais, sabe? Nesse jogo, tá ligado? E, tipo, de fato, fora da Helix. Você é meio que um beta tester de um game, sabe? Mas, e você tá vendo a história do Arno, né? Do Arno Dorian, pra ver o que é que ele sabe das coisas. Mas a saga Helix é, na verdade, pra você tentar pegar a mortalha do Éden, tá ligado? Que é outra parada, mas aí já é pro Assassin's Creed Syndicate, que é o em seguida, sabe? Porque tem algumas coisas que eles vão colocando, assim, pontuando, né? Isso. Eles vão jogando alguns mistérios, alguns bagulhos, assim, e tal. Acho que lá no segundo Assassin's Creed, se eu não me engano, lá do Ezio ainda, tem um negócio que você vê na parede que já tá falando do fim do mundo Maia, que vai se concluir lá na frente, lá, quando o cara morre no Assassin's Creed 3, sim, né? Sim. Então, mas lá já tinha uma pista lá e tal. É. Só que aqui, pra mim, ele vai ficando muito doido, cara. Muito fantasioso, muito maluco, muito elemento. Quando aparece um cara imortal que trabalha pros deuses e alienígenas, tá ligado? Foi perdendo, pra mim, pessoalmente, foi perdendo um pouco daquela magia. Eu fui focando mais na jogabilidade, tirar uma onda mesmo, tá ligado? Passar o tempo, do que na história. Porque o que prendia inicialmente era a história. Porque aquele negócio, quando você tem um jogo repetitivo, esse jogo tem que ser muito bom de história pra fazer você continuar jogando. Sim. Que nem God of War. Você pega os God of War 1, 2 e 3 e ficar apertando quadrado. Não tem jeito. Tem lá a cena, como é que é o nome? Não é cutscene, aquela que você aperta enquanto tá passando a cena. Esqueci o nome. Tem um nome específico lá. Puta, né? Tem um nome específico mesmo. Você vai apertando o botão enquanto vai acontecendo a ação. Eu tô ligado aí, tipo, aperte quadrado, aí se você apertar depois, tipo, vem a estátua ou o colosso de Rod lá e dá uma mãozada em você. Exato. Tipo, tem esse bagulho pra dar uma quebrada ali no quadrado, mas o que segura a gente no God of War é a história, velho. Porque é da hora, você se apega ao Kratos, cara. Você quer que o Kratos se vingue mesmo. E quando o cara quebra tudo e você fala, não, tem que quebrar mais. Tem que matar mais. Você se apega. Aqui, eu fui perdendo isso, tá ligado? Fui perdendo, querendo, tanto que... Porque, tipo, querendo ou não, na saga Desmond, tá ligado? Por mais que claro, você tinha o Altair, aí muda pro Ezio. Depois o Connor, sabe? Mas todos eles têm esse fio que liga pro Desmond, sabe? E o Desmond liga pra eles. E aí, tipo, você não tem... Você jogou com quatro personagens. Cinco, né? Se você for contar o Reitan também. Mas, tipo, eles estão complementa o outro, sabe? E você fica naquela, caralho, mano, eu tô controlando esse cara... Mas se não tivesse o Altair lá no começo, não tinha esse cara também, tá ligado? E é foda, você sente aquela importância, sabe? O que eu acho complicado dessa saga Animus e Helix é que vai mudando muito a galera e não tem um fio condutor assim, sabe? É complicado, eu acho que é foda nessa parte aí, pra, de fato, a história segurar, sabe? É só meio que, tipo, parece que eles estavam tão focados em lance... Porque quando a gente vê a evolução dos jogos, né? Tipo, o Will falou daquela questão do mundo aberto, que já foi diferente. Aí depois, no Black Flag, eles trouxeram essa questão dos navios, de como que você faz. Então, tipo, eu acho que eles ficaram tão focados em desenvolver e em cada jogo ter que lançar alguma coisa nova. E também com o crescimento da própria franquia, a Ubisoft deve ter ficado em cima dos caras, que eles tiveram que criar ali uma barriga da história, né? A sensação que dá, tipo, rolou uma barrigada, assim, no meio da história. E fica muita coisa, e, tipo, eles começam a focar muito mais, tentar fazer a empresa, a Animus ali, como protagonista, e não com uma pessoa, colocar as organizações ali, né, atuais, tipo, como que focar, agora os templários, eles não são pessoas, né? A gente tá falando de capitalismo, então é uma corporação enorme e tudo mais. Os assassinos ainda ficam meio que essa questão meio, tipo, com espionagem, com invasão, mas é muito genérico, não tem ninguém, né, que bate no peito e fala, eu sou o Assassin's Creed, e não tem. Sim. Só vai ter, eu acho que quando vai pro mais recente, né, que é o Odyssey, que ele começa a voltar pra esse mesmo sentimento, né, da história de você ter uma pessoa ali. Mas ali, esse meinho ali parece que ficou meio jogado. Esse meandro é estranho. Sim. Até porque tem algumas partes desses jogos aí, dessas sagas do meio aí, né, entre Ezio Auditore e Layla, que é muito mal feita a parte dos assassinos lá de fora, que é sempre os caras sujos, os caras meio, sabe? Os caras hacker, assim, vagabundo, pobre, nos galpões, tudo fudido. Come pizza no porão assim. Da mãe. É, cara. Tipo, se você pega o Assassin's Creed do Altair, os templários é fodão, as roupas melhor, a armadura, aquela coisa bem europeia. Mas os assassinos não eram os merda, não, cara. Sim. Os caras tinham uma ordem, velho. Os caras tinham uma puta de uma casa gigante lá, sabe? É todo um esquema. Aí depois os caras viram uns hackers de merda esquisito que comem. Não, porque, tipo, se você for pegar, na história mostra que, tipo, sei lá, é tipo, Cleópatra era uma assassina, tá ligado? E Cleópatra era a porra da bitch que chegou lá e eu mando no Egito, tá ligado? Cara, por isso que volta a ficar bom no Assassin's Creed do Egito, cara. Porque entre o Revelations lá e o Assassin's Creed do Egito, em termos de história, de narrativa, né? Dessa costura que a gente tá falando, não estamos falando só da jogabilidade. Todos os jogos são bons pra tirar uma onda e tal, não sei o quê. Mas nesse quesito, cara, fica muito atrás. Sim. Tanto que, até já entrando aqui no Assassin's Creed Origins, cara, o Assassin's Creed Origins, eu joguei tipo 3 horas dele. Não joguei aqui na minha casa, joguei na casa de um camarada. Mas eu vi ele inteiro, de um cara jogando gameplay no YouTube. E que jogo fenomenal, cara. Que jogo incrível. Por quê? Porque ele amarra tudo. Ele fala de tudo o que você tem pra falar desde o começo da saga até hoje, cara. De forma indireta, fazendo referência, sabe? Uma coisinha ou outra, amarrando umas paradas. Explica coisas no Origins que bate com coisas que você viveu lá com o Altair. Aí você fala, puta, cara, é por isso que aconteceu tal, tal, tal, tal coisa. Aí você vê coisa no Origins que explica coisas que aconteceu com o Ezio. Aí você, puta, cara, por isso que tinha aquele item que tava lá não sei na onde, por isso que chegou, tá ligado? Tipo, uma coisa legal que tinha lá no Assassin's Creed do Ezio mesmo. Eles tinham um bagulho no porão, assim, que tinha várias estátuas na parede. Não sei se vocês lembram disso. Sim, eu lembro disso. E aí depois, quando ia pro futuro, os caras montou o bagulho de entrar na Matrix lá nesse lugar, lembra? Uhum. Puta, cara, isso é genial, cara. Isso é genial. Você via o bagulho ali cheio de poeira, não sei o quê. Você, caralho, eu vivi isso. E o Assassin's Creed Origins, ele é um primor de narrativa, cara. Tem a parte de gameplay que é insana, né, cara? Quando você vê o Egito daquele jeito, lá você fala, vai tomar no cu. Não. A ambientação ficou tão foda, porra, que eu vejo isso na Steam. Tem um jogo, né, entre aspas, que é só pra você andar na cidade do... No Egito, que foi feito da Ubisoft, tá ligado? Sim, não, que é o jogo... que eles criaram esse modo agora, viu? Desculpa te interromper. Acho que é modo história. No Odyssey tem também. Você entra, não tem uma missão pra você fazer. Você só anda. E conhece a história, é muito foda. De tão foda que ficou isso. Eu acho isso muito do caralho, velho. De como ele... Tipo, você vê como o jogo evoluiu, velho. De, tipo, o primeiro é de 2007, tá ligado? O primeiro é de 2007. O último agora foi de 2018, porra. Olha quanto tempo aí, tá ligado? E olha como evoluiu. De você ver o gráfico e, tipo, mano do céu, você vê a cidade. Teve aquele negócio da catedral de Notre Dame, que pegou fogo e tudo mais. E foi a Ubisoft mandou lá, ó, eu fiz um mapeamento 3D aqui. Toma aí, reconstrói tudo igual, meu irmão. Do caralho, isso. Ah, peste. Você vê o nível de grana que os caras ganham, né? Tipo, pra fazer uma parada assim. Porque não é fácil você recriar, tipo, tem toda uma pesquisa e tudo mais pros caras recriarem esse Odyssey. Eu vi o Febrinho jogando. Nossa, é muito sensacional. Apesar dos tomates. Mas tá... Mas você vê, tipo, as estátuas, como que eram, você vê tudo colorido, né, porque a gente pensa que a gente vê as ruínas hoje e achava que era tudo mármore branco, mas não era, era tudo pintado, tudo bonitinho. É verdade, bonitinho. Tem isso também. E é muito, tipo, você vê o trabalho de pesquisa mesmo dos caras, assim, que, sim, não. Que é sensacional. Sim, no Origins mesmo, a pirâmide, cara, você vê ela toda marmorizada lá, daquele jeitinho dela. Não é a pirâmide fodida que a gente tá acostumado hoje, tá ligado? A pirâmide do Origins, cara, ela é... Mano, o bagulho, o sol bate, chega, brilha, cara. Você fala, caralho, imagina você viver nessa época. Começa a vir aquele mesmo instinto, aquela mesma sensação, na verdade, que tinha com o Ezio. Quando sim, você via a cidade, você falava, caralho, meu... O Ezio tinha muito isso, velho, de você estar na cidade, você, caralho, que foda, velho. Pois é, cara. É muito isso foi caralho. Se perdendo um pouco, né, nos outros jogos, nesses jogos do meio que a gente falou, meio um passant, foi se perdendo um pouco. Porque, por exemplo, no Black Flag, era legal a noção de dimensão. Era legal porque era muito grande, tá ligado? Mas não tinha um bagulho, sim, que você via que você falava assim, tá porra, viado, olha esse bagulho, não sei o quê. Mas quando você vai pro Origins, que você tem pirâmide, você tem aquelas barquinhas bem características do Egito mesmo, tá ligado? Que o cara vai empurrando assim com o remo e tal. Nossa, uhum, é do caralho, velho. O lugar é muito foda, é muito bonito. A vegetação do Assassin's Creed Origins é absurda. Tanto que no Origins, se você joga uma flecha de fogo no mato seco, pega fogo, velho. E mata os caras. Caralho, isso aí era que massa, inimaginável no, nos outros jogos, tá ligado? É um nível de... Pois é. De realismo detalhe, bizarro. Detalhe, né? Assim. É, cara. Pra dimensão do jogo, né? Nothing is true. Everything is permitted. Agora sim, tu falou, já que tu falou isso, eu até, em questão desse meandro aí, né, que ficou meio estranho, é que, tipo, uma coisa que foi boa desses quatro jogos aí no, na saga Animus e na saga Ilix, é que, tipo, muita coisa foi implementada aí, sabe? E, por exemplo, no Unity, falando e tal, tem todo um sistema pra você melhorar as mecânicas de parkour, sabe? O seu parkour, você vai botando ponto nele, ele vai passando de nível, você vai ficando melhor no parkour, você vai conseguindo interagir com outras coisas e tal, tem mais movimento, sabe? Como é o nome? As multidões que você usa muito pra se esconder e tal, pra se chavar, tudo mais, você consegue... como é o nome? Se envolver nessas multidões e fazer certas coisas pra ficar ainda melhor, tá ligado? A sua interação com o game, tá ligado? No o próprio Syndicate, né? Que é aquela parada mais era vitoriana e como é o nome? Era vitoriana e Revolução Industrial. Francesa? Ah, não. Não. O francês é o Unity. A Revolução Francesa é o Unity. Tanto que tem Tomada da Bastilha, tem todas essas paradas também, sabe? Mas aí no Syndicate, eles têm outras diferenças, porque, por exemplo, que é quando tem a primeira protagonista mulher dos Assassin's Creed, que você joga com os irmãos gêmeos, né, que é o Jacob e Eve Fry. Você joga com eles dois, você pode ficar trocando, sabe? E aí, tipo, o Jacob, ele é mais porradeiro, e aí, tipo, o jogo ele faz essa mudança de que tem um personagem que é mais caceteiro, ele tem soco inglês, ele tem uma bengala, que ele dá porrada mesmo, sabe? Luta na, luta lá na mão, enquanto a Eve, ela é mais na questão furtiva, tem um monte de outros sortilégios e tal, e faz. E, tipo, é muita questão até de briga de gangue, sabe? Que é até aquela ideia do gangue de Nova York, tá ligado? Mesmo não sendo em Nova York, tá ligado? Mas aí tem essas mudanças também, tá ligado? E, tipo, cada um jogo, assim, acho que representa muito pra vir agora, por exemplo, no Origins, que o Fermino falou tão bem, e, tipo, porra, tem isso, tem aquilo e tal. É muito foda, velho, de, tipo, como acho que cada um, assim, tem seu mérito pra ir somando, sabe? Tudo que vai passando, os caras vão aprendendo e tal, mas é foda. Quando você compra o jogo, cara, e paga 200 pau, e o jogo vem cheio de bug, ou vem um lixo, você não fica pensando que vai ser um aprendizado pro futuro, tá ligado? Aí é complicado, aí de fato... Vai ser um aprendizado pra você não gastar o seu dinheiro no lançamento, esperar a galera falar se tá bom ou não, poder jogar. Não, só eu, pô, eu só compro na a promoção das promoções, tá ligado? Eu só compro o jogo assim agora. Porque a gente tem um distanciamento temporal que dá pra analisar dessa maneira que o Udi apontou. Como essas coisas deram grandes ensinamentos e etc, papapá, até chegar aqui. Mas quando você tá ali vivendo o bagulho na hora, é foda, velho. Lembro, porra, no ano de lançamento do Unity, velho, foi em 2014. Os dois saíram igual, né, o Rogue e o Unity. Mas, irmão, a galera descascou, velho. A galera descascou. E olha que, tipo, a Ubisoft, ela até já tinha uma postura de brincar com os próprios bugs e tal, tá ligado? O Jovem Nerd mesmo faz os Nerd Play e tudo. Ele mesmo, ele tem o merchan da Ubisoft, eles são parceirão. Todo mundo sabe, tá ligado? Quem acompanha assim sabe. O Jovem Nerd tira onda dos bugs que teve e tal, mas beleza. Mas todo jogo tem bug, velho. Porra, a gente. Uhum. Febrini sabe, Febrini tem mais de 7 milhões de horas no Skyrim. Porra, você tá lá e daqui a pouco acontece esse negócio, seu boneco sai voando, tá ligado? O cavalo subindo na montanha 360 ou 90 graus, tá ligado? Tá ligado? Tipo, todo jogo tem. Agora, quando você pega um jogo, o Unity, e você tá. Você tá indo pra missão e você cai num. Porra, você cai num buraco, velho. Um buraco e você vê, tipo, o cenário indo embora e você cai num vazio. Que porra é essa? É foda. E nem é essa a dimensão toda, jogo, né, cara? E nem é um jogo com aquela dimensão toda se você comparar com o anterior. Porque, tipo, se você compara, por exemplo, o Black Flag com o Assassin's Creed 3, foi uma expansão inacreditável, né, cara? Sim. Se você compara o Assassin's Creed 2 com o Assassin's Creed 1, foi uma expansão bizarra. Esses jogos do meio não tem muita diferença, cara, pra ter esse tanto de bug, tá ligado? Tem uns elementos a mais, mas não tem essa parada, nossa, meu Deus, um jogo é 10 GB e o outro é 60 GB. Não, sei lá, os caras que quiseram lançar muita coisa ao mesmo tempo e tomaram no cu, né, velho? Pois é, foi muito isso também. Foi muito nessa ideia. Porque, tipo, em 2014, aí tem tem um DLC do 4, que é o Freedom Cry. Aí tem o Rogue, tem o Identity, tem o Unity, tá ligado? Porra, os caras estão trabalhando tanto que estão esquecendo questão de qualidade. Pois é, isso aí é a série do Call of Duty vive isso aí, cara. Eles querem lançar jogo todo ano e tem jogo que é lamentável. É só pra ganhar dinheiro mesmo. E a gente que é trouxa compra ainda. Nothing is true. Everything is permitted. Chegamos no final da série, no último jogo aqui, até então. Não sei quando você tá ouvindo esse programa, mas ele se chama Assassin's Creed Odyssey. E meu Deus do céu, ele... E aquele negócio, você fala assim, Assassin's Creed... Você bota Assassin's Creed Origins, aí você não sabe do que é, Origins e tal. Mas se você manda um Assassin's Creed Odisseia, meu amigo... Se você não souber que é grego, você faltou muita aula de história, não é possível. manda um Odisseia, tá ligado? É isso. Chegou meu novo Motorola Odisseia. Cara, deve ter uma coluna, deve ter um imperador romano, deve ter... tá ligado? Não é o Édipo dentro do céu. Deve ter um Colosso ali, um Poseidon, tá ligado? É muito foda. E tipo, o nome Odisseia em si, ele vem por causa do Odisseu, obviamente... Mas esse termo Odisseia, ele passou a ser uma expressão para dizer a história da vida de alguém, tá ligado? A Odisseia de tal pessoa, a Odisseia daquela pessoa. E durante o jogo você vai vendo a Odisseia dos seus personagens. Isso é legal, o título também conversa com o jogo. Você tá jogando ali com a Cassandra ali, você vai vivendo a Odisseia dela, cara. Você vai vendo a vida dela e etc, da onde ela sai, pra onde ela vai, quem que ela é. Quando você descobre que ela tem relação com Leônidas e uma par de coisas assim, tá ligado? O jogo, ele conversa muito ali dentro dele mesmo. Fora uma caralhada de diálogos espetaculares, assim, com NPCs, frases marcantes, personagens históricos. Meu, esse aqui é o jogo, sei lá, cara. Vai ser difícil os caras fazerem um bagulho mais foda. É a Grécia inteira. Tem noção? É a Grécia, não é tipo o Esparta. É a Grécia inteira, maluco. Você vai lá de cima, lá da puta que pariu, na Anatólia, lá, você desce, mano. Caralho, esse jogo é foda. Todas as ilhas da Grécia, você vai em todas. Como é que os caras conseguiam, viado? É o país inteiro. É escroto, pô. É impensável. Você olha assim, mano, como? Como? Como? Não é possível, mano. Não é possível. Porque, tipo, eu acho... Os caras pegaram a engine do PlayStation e falaram assim, o que que dá pra fazer com isso aqui? Tem certeza que é só isso aqui? Não dá pra fazer um pouco mais? Vamos fazer. Vou usar, gastar até o talo. E o PlayStation tem que botar o ventilador ali pra ele. Vou gastar até o talo. Não, e o pior é que o filho da puta do jogo é otimizado, cara. Não é aquele jogo com queda de FPS, o bagulho roda bonitinho, cara. Você fala, caralho, Você sobe lá no Olimpo e aí o jogo começa a dar um downgrade. Porque tem muita coisa, tá ligado? Não, mano, é foda, pô. Eu acho muito mais fácil, eu acho muito mais de boa você ter um deserto e colocar uma cidade, uma pirâmide brilhante, do que você fazer a porra de uma parada cartograficamente coerente, tá ligado? Uhum. É doido, cara. Porque se você olhar o mapa mundi e você for lá olhar onde tá a Grécia, mano, aquela porra ali é o bico do continente, assim, todinho, com um monte de ilha do lado, os caras colocou tudo. Tem até a ilha de Creta, Wilde, inteira, de uma ponta até a outra embaixo. Cara, é foda, velho. Cara, é muito bizarro. Eu devorei essa porra aí. E esse jogo, pra mim, jogabilidade, o jogo é muito rápido, muito ágil. Os caras pegou toda aquela parte de navio que era legal no Black Flag e que foi ficando pra trás e otimizou mais ainda. E nesse aqui é genial. É muito bom mesmo, assim. As batalhas de navio é bizarro. As cantorias, velho. Quando você vai andando, os caras metem aquelas cantorias em grego, remano, tá ligado? Falando de Ares, falando de Poseidon e falando de... Nossa, velho, sangue. Porra, ei, tá aí, mano. Isso era uma parada foda que eu achava do 3 e do 4, velho. Que, tipo, você às vezes tava navegando e você passava do lado de um navio, assim. Isso é digno de palmas pra Ubisoft, que é uma riqueza, assim, de detalhe que é massa, velho. Que é, tipo, você, de fato... Acho que uma das coisas que faz a gente gostar muito de Assassin's Creed é que você entra muito no jogo, sabe? Você tá andando com o seu personagem, seja em qual jogo for, tá ligado? Nas ruas da Itália, de Paris, tá ligado? Lá você pisando na lama, nos Estados Unidos, colonial ainda, tá ligado? E você vê a galera conversando e não sei o quê. E aí, tipo, esse negócio do bar que eu tava falando, de, tipo, você passa do lado de uma navegação e aí tem a galera... Oh, céu, não sei o quê, gritando. Aí depois tem uns caras... não sei o quê, cantando uma musiquinha, aquelas musiquinhas de pirata, tá ligado? E uma garrafa de rum, pererei, parará. Ele vai, deixa eu voltar aqui a limpar essa merda. É muito bom, tá ligado? Foda, é muito foda, cara, isso, velho. Isso é um negócio do caralho. E quando o navio afunda, cara, você tá numa batalha naval, o navio dos caras afunda e fica aquele monte de corpo boiando, assim, velho. Nossa, é muito louco, velho. Você mergulha no meio da galera, a galera vai afundando na manhinha, assim. Você fala, caralho, viado, que jogo é esse? Aí dá uma tempestade, mano, e o mar fica louco. No Odyssey, o mar é muito louco, velho. O bagulho tem umas ondas muito altas, cara. Tipo, de uma onda pra outra faz um furo, assim, ó. Caralho. Daquela oscilação, tá ligado? Mano, o seu navio desce lá quase 90 graus, depois sobe quase 90 e você acha que não vai chegar. E eu ficava torcendo pra não chegar, velho. Mano, eu quero ver um dia que essa porra vai virar, velho. Eu até jogava pro lado, assim, pra tentar capotar ele, mas não capotava. Caralho. Capotar o navio, é tão E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!